amizade. Quero voltar outra vez para matar a saudade. Nunca pensei encontrar no mundo tanta beleza. E quem me faz assim belo é a gente portuguesa. E o povo português, e a gente portuguesa. Mas que beleza, mas que beleza. Em todo o mundo toda a gente portuguesa. Mas que beleza, mas que beleza. Em todo o mundo toda a gente portuguesa. Ao passar pela Espanha, portugueses encontrei. E o carinho que me deram nunca mais esquecerei. Em França, Luxemburgo, que beleza. Onde feliz eu me vi com a gente portuguesa. Viva o povo português, viva a gente portuguesa. Mas que beleza, mas que beleza. Em todo o mundo se vê gente portuguesa. Mas que beleza, mas que beleza. Em todo o mundo se vê gente portuguesa. Gente portuguesa. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Quero tanto. O teu sol é tão brilhante e o teu céu é tão azul. Paris, me fazes lembrar meu Portugal de norte a sul. Viva Paris, cidade maravilhosa. Com carinho e devoção, levaste no coração o amor que não esquece.

depois de ter ouvido aquele imediatíssimo, vamos lá seguir com aquele artista que esteve este fim de semana connosco na festa dos Santos Populares, Luís Manuel. E seguimos já depois com Marco Júnior, com o tema Voltarei. Então deixa estar com a emissão Portugal em Festa, na companhia do seu animador Vítor, até ao meio-dia. À noite, à discoteca que eu vou. À noite, para ver dançar no chão. Na discoteca eu quero estar. namorado. Amor, se me queres de regresso, amor, de regresso a teus braços. Se não pedires, sou eu que te peço, mas meu amor, por te amar tudo faço. Se não pedires, sou eu que te peço, mas meu amor, por te amar tudo faço. Aos 38 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcancel, e nos podias fazer esta emissão sem ir atrás de montes com quem? Com Sónia Flávia. Triste fado de seguimos agora com música mais romântica. Provocas um tanto, é o Santiago e Lucy. Esse amor é proibido, mais que apetecido. Provocas-me tanto, quero resistir. Tu és tentação no meu coração, que me deixa louco, que eu não vou mentir. E me deixas eternamente apaixonada. Mas se nós um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vulgando em silêncio, sem palavras para falar. Só tu sabes provocar. Esse amor é proibido, mais que apetecido. Provocas-me tanto, quero resistir. Tu és tentação no meu coração, que me deixa louco, que eu não vou mentir. E me deixas eternamente apaixonada. Acho a tua luz que me guia na escuridão. E quando me tocas, eu fico sem respirar. Mas serás um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vulgando em silêncio, sem palavras para falar. Só tu sabes provocar. Eternamente apaixonada. Seja a tua luz que me guia na escuridão. E quando me tocas, eu fico sem respirar. Mas serás um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vulgando em silêncio, sem palavras para falar. Só tu sabes. Só sabes provocar. És o amor da minha vida. E quando me tocas, eu fico sem respirar. Nasce-nos um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vou ter a lua em silêncio, sem palavras para falar. E quando me fico sem respirar. Mas serás um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vulgando em silêncio, sem palavras para falar. Só tu sabes provocar. Joga no chão o sol grosso e atira para cima o arroz. Vamos deixar que a... vamos lá seguir com um novo trabalho bem à francesa. Coucou les menottes notre danse. Dans le creux de mes bras, toutes les peines se réparent. Just from you. Notre vie est on arrangera le monde tous les deux. Je vois la flamme dans tes yeux. On pourrait rendre jaloux les deux. T'es spécial, t'es spécial. Laisse-moi ôter tout et tout. Peu importe si ça nous coûte. Oh, mi amor. On danse sous les étoiles. Vamos ficar até o fiel. Quiero bailar. Toda la vida. Je ne brûle le mot pour rien. Ce qui se passe au fond de moi. I want your love. De plus en plus fort. Tout est mieux quand tu es là. Tama galadio, mas eu vou ter tudo.

depois de ter ouvido Sandra Helena feliz em Portugal, isto não há dúvida, quando estamos lá somos homens e mulheres mais felizes. E vamos lá, então vamos lá seguir com o novo trabalho de Marco Cardoso, Só Quero Essa Mulher. Ela só quer passear. Ai, eu gosto tanto dela, é ao lado dela que quero ficar. Ando cá desconfiado, só está comigo por dinheiro. Lá em casa não faz nada, só sabe pedir que me dê por inteiro. Eu sou um homem, mas só quero essa mulher. Só pede, eu compro tudo o que ela quer. Não tarda em nada, estou a ficar sem dinheiro. Vou arranjar um emprego que me ocupo o tempo inteiro. Eu sou um pobre, mas só quero essa mulher. Ela só pede, eu compro tudo o que ela quer. Não tarda em nada, estou a ficar sem dinheiro. Vou arranjar um emprego que me ocupo o tempo inteiro. Não

Aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E espero estar tudo bem por aí. E só boa música, só boa disposição. E depois de ter ouvido a Ruth Marrane, vamos lá com quem cosnemos. Sabesito. Suavecito, oh, oh, oh, suavecito. E seguimos agora com o artista que esteve este fim de semana connosco na Festa dos Santos Populares. Leão Cruz, vamos lá com Celebrar. E vamos lá aproveitar para a primeira dedicatória de hoje. E é da parte da Manuela, para o seu amigo Rosi e para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer dos animadores da rádio. Quando ele se planejada até sonar. E quando ele se sentou na mesa ao lado, ai, tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado. Minha revanche planejada até sonar. E quando ele se sentou na mesa ao lado, noite perdida, ganhei outra recaída. Depois de ter ouvido a Adriana Luana, novo trabalho na mesa ao lado. Vamos lá com outro artista que esteve este fim de semana com nós. Cláudia Caramelo, Disciplina. E foi pedido o meu amigo João para sua mãe, para sem esquecer os animadores da rádio. Disciplina, disciplina, duas.

Eu vi, outro dia, vamos todos lá. É lá, essa eu conheço. E nas danças animadas, ao som da concertina, o bandolim toca o fado. Eu me doei, tu na minha, entre copos de vinho, ninguém nada escapar. O fado da concertina põe toda a gente a dançar. E até dá giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. E até dá giro esta grande união. Palminhas para o fado, palminhas para o malhão. Até dá giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. E até dá giro esta grande união. Palminhas para o fado, palminhas para o malhão. Portuguesas agradáveis a todos nós. Concertina é popular, a desgarrada se cria. Se eu não fosse português, ai de mim, o que seria? E até dá giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. E até dá giro esta grande união. Palminhas para o fado, palminhas para o malhão. E até dá giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. E até dá giro esta grande união. Palminhas para o fado, palminhas para o malhão. Giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. Até está giro esta grande união. Palminhas para o fado, palminhas para o malhão. Até está giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. Até está giro esta grande união. Palminhas para o fado, palminhas para o malhão. Nas mãos a comida. Numa doce sinfonia, nas mãos habilidosas que seguem a harmonia. O fado e a concertina, numa doce sinfonia. Até está giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. Até está giro esta grande união. O fado popular é nossa religião. Vamos lá para outra desgarradinha, mesma maneira. Ruizinho da Penacova, Linda Neto, desgarrada do casamento. E foi pedido um amigo Lourenço, para todos os animadores da rádio, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os colegas de trabalho e os familiares. Para cantar ao desafio.

está giro esta grande união. Palminhas para o flau, palminhas para o verão. Até está giro esta grande união. O pai popular é nossa religião. Até está giro esta grande união. Palminhas para o flau, palminhas para o verão. Nas mãos habilidosas que seguem em harmonia, o fado e a concertina. Esta grande união, o fado popular é nossa religião. Até está giro esta grande união, o fado popular é nossa religião. Caramba, ninos. Vamos lá com o Mike da Gaita, minha seguidinha. Antes de passar aquela página de publicidade e vir aquela música romântica. Senti tua mão fofinha a pegar na minha, soube-me tão bem. Tinha o meu rosto molhado, coração quebrado como tu também. As lágrimas que deitavas quando choravas não eram de dor, mas sim de felicidade, de pura verdade que é nosso amor. Entreguei-te o meu coração. Pour votre plaisir. Allez, où pourrez-vous

e vou fazer prazer algumas auditórias aqui da rádio. E vamos lá com Tony Careira, Saudades de Ti. Que tu ne partirais jamais.

tornamos com Mike da Gaita. Xanã. E 38 minutos nas antenas da Rádio Arconcelos. Espero só que está tudo bem por aí. Vamos lá então, vamos lá deixar aquela música romântica para passar aquele grande sucesso deste verão, Maria Joana. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Todo filho um diabo. Estamos a chegar na reta final. Falta que é? Um quarto de hora. Então, com um quarto de hora, só de boa música, boa disposição, vamos lá então com Rebeca, já estás com ela. Sozinha never left, yeah, back for a second round. Mais um novo trabalho de Ricky, La Cintura. Cintura, sentindo o meu amor. Eu sempre tu e eu, eu sempre tu e eu. Não vamos para a pista, mas que tenha de boa. Eu sempre tu e eu, eu sempre tu e eu. Vamos lá tornar para o nosso cantinho de Portugal com o coração lusitano, Sónia Flávia. Lusitano, mesmo nascida noutro país. Mais um jovem artista e mais outra dedicatória da parte da minha amiga Rosi por Manuela, sem oublier l'animateur, e vamos lá com Álvaro Castro. Ai que calor! Apareci sem saber, era o destino. Cruzei-me no teu caminho, conquistei o teu amor. É que me queres e eu também, para toda a vida só te quero a ti, meu bem. Sei que me queres. Eu também, para toda a vida só te quero te meu bem. Ai que calor, ai que calor, faz-me calor, teu calor, ai que calor. Que doce és, que beleza tens, anda daí, vamos viver este amor. Ai que calor, ai que calor, faz-me calor, teu calor, ai que calor. Que doce és. Anda daí, vamos viver este amor. Queres do teu lado alguém que saiba que te ama, faça de ti uma dama e reconheça o teu valor. Apareci sem saber, era o destino. Cruzei-me no teu caminho, conquistei o teu amor. Sei que me queres e eu também, para toda a vida só te quero a ti, meu bem. Sei que me queres e eu também, para toda a vida só te quero a ti, meu bem. Ai que calor, ai que calor, faz-me calor, teu calor, ai que calor. Que beleza tens, anda daí, vamos viver este amor. Ai que calor, ai que calor, faz-me calor, o teu calor, ai que calor. Que doce és, que beleza tens, anda daí, vamos viver este amor. Ai que calor, ai que calor, faz-me calor, o teu calor, ai que calor. Que doce és, que beleza tens, anda daí, vamos viver este amor. Ai que calor, ai que calor, faz-me calor, o teu calor, ai que calor. Que doce és, que beleza tens, anda daí, vamos viver este amor. Salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto. Y tengo certeza que mucha gente conoce la música. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Es capaz de nos lembrar aquellos arraiais lá en Portugal, ¿no es? Esperando un kiss, ya que me encantas tanto. Y es con esta música, yo alo y Anita, mon amor, je t'aime. Vou despedir de vocês. E é que me gusta não sei quanto. Como o conceito, como diria lo vasco. Se queres te lo digo em português. Eu gosto de você. Se me paralisa o corpo quando vas a ver. E pois é, porque lá uma festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, que sempre é boa música, boa disposição. Amanhã de manhã, meu amigo Osmiro estará cá a partir das 9 horas até o meio-dia. E depois, sexta-feira, fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. E a partir das 7 horas, às 19 horas, com Descoberta com o Manel. E vamos lá entrar aquele fim de semana à porta, não é? Com Portugal no coração com a Cristina, no sábado de manhã, das 9 horas ao meio-dia. E depois do meio-dia, às 16 horas, Sérgio Lírico Pan com a Cristina. E 18 horas, às 20 horas, flashback a Carla Gamboa. E vamos lá passar no domingo com o telefone, não, com o Cantar Galo, com o Senhor Fortes. E no telefone sono com o Jerome. E está tudo dito por hoje, da minha parte, não é? Então desejo tudo bom, cuida de vocês sempre, 100%. E até para a semana. Tchau, tchau. Contigo me parece de todo lo alto. Solo voy a grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí. Pues nos vamos. Efectivamente, que...